Comando Trip 5401. 5401, esse é o controle. Contato radar após 2000, direto Leda. 2000 Leda, obrigado. Papa Tango, X-Ray Charlie Fox. Chame Recife, 13325. Para Recife, 3325, X-Ray Charlie Fox. Victorinha Juliette, dentro de 3 minutos e 27 segundos, você vai cruzar com a aeronave da TAM, equipamento Airbus 319, vindo de Guarulhos. Victorinha Juliette já estabeleceu contato visual com a aeronave da TAM? Temos, no momento está passando de 1 para 2 horas, Victorinha Juliette. Ah, positivo, 7. Bora prosseguir para 2000, está 3154. Aguarde para prosseguir na descida de 3154. Aguardando, está visual contrato a 90 graus direito. Desça para 2000, livre LS. 2000 LS, 31954. Ah, Quebec, torre 18,6. Quebec, para a torre, braço para a torre. Papa Lima, tá livre, ingresso na 17, alinhar e decolar, o vento é 120 graus, 10 nós. Ali decola, Lima. Só confirmando, o L ponto é lá em Costa Azul, né, o Papa Lima? Negativo, senhor, é próximo do trem gente, né, onde ponto novo ali, é no Mundo Plaza. Ah, ok. Antigo prédio novo ali, Mundo Plaza, perto do Iguatemi. Ok, tô ciente. Boa. Pode aumentar ou diminuir? Não, uma boa velocidade. Show número 2, tá seguindo a aeronave da TAM, um Airbus. Afirma de Tom, até uma 2409. Tome agora pro de Itapuã e chame o controle 198, bom voo. Pro de Itapuã, 198, graça, até o regresso. Quebec Serra, boa, acione chame táxi. Para 2000, livre LS, 210 mais na velocidade. Eu tinha 2000 com 1012, livre LS, 210, reduzindo 62, 32. Trip 5401, chame Recife 13325. 5401-3325, obrigado, bom dia. Boa. Controle de Salvador, boa tarde, novamente ao Papa Romeo Mike, Papa Lima. Ô Papa Romeo Mike, Papa Lima, este é o controle Salvador, meu cordial. Meu cordial, hoje decolou da 17, está aqui em espécie do litoral, que não é o Mundo Plaza, ele ponto próximo a Iguatemi. Ah, positivo, chama na final para pouso. Positivo, chama na final para pouso. 3154, dona localizador e aproximação, vamos reduzir, chegar o trem e chamar a torre, 1186, 3154. Assim fará, chamando a torre, então 3154, obrigado, boa tarde, bom trabalho. Boa. Salvador, tá 3154. Feita livre, pouso na 10, vento a 110 graus, 109. Livre, pouso na 10, tá 3154. Caminhão na 42, na ponta do solo. Até o pátio 5. Vitorino de Juliette, eu não tenho tráfego para informar no setor. Frequência ali. Até. Salvador, muito boa tarde, Lu 4065, com informação Papá, Campinas, número 360. Azul 4065, só um minuto, cópia. Fazendo um teste rádio, como recebe? Solo. Por sim, senhor, aguardando cópia, confirmando a saída da El, senhor. Ativo da El, Leda Bridge. Da El, Leda Bridge, muito obrigado, na solicitude para a cópia 4065. Pronto, cópia? Afirmo, senhor. 360 autorizado, decolo da pistão no zero, primeira pista feita. Subida da El, Leda Pós, Leda Bridge. Controle 9.8, transforma a sentença. Após a posição Bridge, segue na altura Luma 6.4. Leda Pós, Leda Bridge, 360, decolo da zero, saída da El, Leda Bridge. Controle 1998, transponder 5555. Após a posição Bridge, voo para o aluno 6, eu compro uma rotação de voo 4065 para o aluno. 4065, treinamento correto, para a flecha A. Arma pronta, rotação 8, 4065 para o aluno. Xixi Fox Lima, Salvador, voe para Mari. Acione identificação, a pista é a 10, a chegada é a Mari, o ajuste 1012. Livro, tá 3154. 54, eu sou os 55, chão 2 do lado, senhor. 219. Solo, tá 3154, boa tarde, Livro. 3154, táxi autorizado, Alfa Juliette 07, portão. Alfa Juliette para 07, tá 3154. Do vento 120 graus, 129. Repouso, não, mais forte, sim, eu tô. Não, mais forte, copia? Tem qual parte? Sabata com 04 agora, autorizado no local, no meu pé. Decolando a 17, curva à direita no corredor axé, controle 1192, passando 0164. Bom, mais fácil, autorizado correto, estacionamento táxi todo, 1862. Autorizado, senhor Vitais. O 648, controle, desça para 10.000, 1012, Mari, chegada Mari. Quando pronto, livre de decolar, vento 1.00 graus, 1.09. Eu deixo a seu critério, capitão. É 326, solo 58, direita 219, solo. Direita 219, chanelinha, 326. Ah, ok, retornou o modo Charlie, ok, muito grato. Alfa Índia, portão 01. Alfa Índia, portão 01, 326. Corrigindo, 6326, já sabia Juliette pro 01. É Juliette para 01, 6326. Williams é o Whisky Fox Lima, tá passando 10 mil, é um Pat 4, ele vem de Ilhéus e vai executar a chegada a Mari também. Atenção, obrigado, meu patrão. Serra com 59, controle 19, decima 8. 19, pega. Controle, meu cordial, boa tarde. Quilo Quebec Serra, novamente, decolar zona 7, solicita amor, direto 2500. Quilo Quebec Serra, meu cordial, autorizado. 2 minutos na torre de novo, Quebec Serra. Para 9 mil. Autorizado, senhor, para ingresso no SED. Autorizado, Mike Fox, ingresso, alinhar e decolar, vento 120 graus, 8 mais. Fox Lima sem restrições até 4 mil. Até 4 mil sem restrições, o Fox Lima. Obrigado, senhor. 148 até 8000. 8000. Fala aos 03, chama o controle 19 decimal 8 Fox. 19 8 Fox. Salvador, boa tarde, Lima Mike Fox decolado, transfere. Pushback acionamento, Xané 6361 no 42 06. 06, 6 1 42, autorizado, chama ataque. Autorizado, chama ataque. Troca pra frente, passa 6.500, descendo. Ok, sempre, matando 8.000. O então, Whisky Fox Lima? Lima, Mike Fox, aciona normal no transponder. Normal, Fox. Salvador, Pantanal, Fox, Fox. 4710, esse é o controle, Salvador. Ajuste agora, 1.012, desça para 5.000 na margem. Controle, eu vou 1.648. 48. Essa aeronave para frente, 2.000 pés abaixo, 2.000 e meia, é o Whisky Fox Lima. Positivo, ele mesmo. Tá, tudo bem, nós vamos para o número 2 ou ele é o número 1? O senhor está com a velocidade superior ao dele, o senhor vai ser o número 1. E a partir de agora, vou direto Duna. Ok, sim, Duna mantendo 8.000. Vou descer para 7.000, a gente está fazendo step porque não dá para fazer raio-x. Não, ok, obrigado. 1.048 até 6.000. 6.000. Fox Lima, vetoração esquerda, proa 010, desça para 2.000 pés, tem como limite localizador. Esquerda 010, limite localizador 2.000, Fox Lima. Alô, Xanair, 6142 para o táxi, 73 a bordo, 4 horas, alterna Salvador. Vou descer até 3.500, que eu tenho um pequeno porte à sua direita, 2.500. Se não tiver no visual, tem no TICAS, vamos sudoeste. Vamos descer para 3.500. 3.500, é. Vou dar direito, tem que estar passando por cima dele agora, tá? Posição 2 para 3 horas, o gol 9.48. É, positivo, está mantendo 2.500, só está passando 5.200 para 3.500, 48. Permitido. Pantanal 4710, estou modificando a sua instrução, direto Duna, desça para 3.500 com 1.012. Direto Duna, autorizado 3.500, Pantanal 4710. Rolo 648, desça para 2.000 livre LS. 2.000 livre LS, 4.000. Whisky Fox Lima, número 2 para pouso, está passando 4 para 2.000 com a bela ilha de Itaparica à frente. Confere, chão, com vontade de tomar banho. 20, Fox Lima, direita 070 para o localizador, livre LS e aguarde transferência. Direita 70 para o lote, aguardando esse que é Fox Lima. Lima Mike Fox irá até a ilha de Taparica? Negativo, senhor. Vai até Pituba e retorna. Tá, ok. Muito bom. Salvador, o senhor é 6142? 6142, autorizado a ganhar e decolar 120 graus, 102. Ali decola, 6142. Estabilizando, está no voo no 648. B48, Duna, localizador e aproximação, cheque o trem, chame a torre, ou no 186. 286 já. É. Estabilizando o uísque, posso estar aqui. Livre, LS, aguarde transferência. Direcionamento. 06508 está livre, seu ataque. 06508 livre, puxa, seu ataque. 612 e solicitar instruções. Boa tarde. Voo 1-642. Livre 48, livre pouso, Venturo 20 graus, 10 mais. Livre pouso, está na 0, voo 1-642. 6-142, decolou aos 11, controle 19, desceu a 8. 19-8, obrigado, voo. Fox Lima está 6 milhas para o externo em aproximação, redução, cheque pré-pouso, torre 1186. Boa tarde, boa tarde. Boa. Salvador, boa tarde, Oxenar, 6-1-8. 48, confirme. 6-1-4-2, Oxenar. Ah, muito bom. Contato radar, 1400 pés, câmbio. Ok, alguma possibilidade para Caju? Sempre existe a possibilidade, vamos aguardar. Obrigado, meu amigo. Está no através de Pituaçu.